nada a ver. Uno 260 Alfa, reporta Éxito Juliette. Reportaremos, Marcelo. Frequência livre, Yankee Terra Terra. Seja 4 transponder, Papa Tango, Romeu, Papa Tango. Sete, mantém as condições de usar a porta de usar o cão. Papa Tango, Romeu, Papa Tango. 198, obrigado, tá 3602. Controle da 3602, passa 2700 pés na ascensão nível 300, bom dia. Da 3602, contato radar, para início voo 300 na saída da EL. 300 na DAEL, da 3602. Aeronave da Avianca, fechou para o ingresso. Vai aguardar a Avianca depois. Para 2309. Justo para 2000 pés, Senegal, no 017, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Gente, eu desci para 2000, autorizado sinal LS, 309. Azul 4207, desço para o nível 050, via chegada bom. O 595 da Trio Fintech autorizado até o través do 05. Altimento no 07. Quando no ponto de espera da 10, chama a torre 1-8-6-12. Vai seguir o tráfego da Avianca que puxou no 02. A gente vai até o través do 05, seguindo como número 2 do Avianca. Ou 5-4. Jogou 13, 1260, senhorita. Segui o Avianca para ingresso no 13, caso a gente pare um pouquinho antes para não bloquear o trip, não bloquear a nossa entrada no 13. 1260, o tráfego da 30 está taxiando. Assim que ele livrar a entrada dos portões, a retaguarda do chaneiro só ingressa para o 03. Poxa, poxa. Merco, voo 13, 1260, obrigado. Gente, 1160, taxa direita via India e Alfa, ponto de espera 90, 0 1 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 95 agora tá livre até o ponto de espera da 90. Gente, livre até o ponto de espera da 90. O Gol então vai aguardar o trip? Afirmativo, o Gol vai aguardar o trip. Ah, havia informado que a gente ia como se fosse melhor de ano. Negativo, você vai aguardar o trip. Positivo, mas essa é a autorização. CNM ano 40, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 10 graus, 08 nós. Estabilizado 2309. Passado 2309, complete final, Sami Torre, ano 8, Flamengo. 36. Salvador, Força Aérea 2309, estabilizado na final do RDS. Força Aérea 2309, continua sua aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Trem baixado, retravado. Gente, aguarde pista livre. CNM 140, decolagem 10, vento 080 graus, 07 nós. Na 318, desce para nível de voo 050, via chegada Mari. Força Aérea 2309, autorizado pouso, pista 10, vento 07, 0 grau, 08 nós. Livre pouso, 2309. Decolado às 48, chame controle de frequência 19.8. Teste controle 19.8, né? Eu não conto para o modelo. Controle Salvador, Bonilha, Chanel 6140, passando 1700, perfil Puka. Chanel 6140, contato radar, se para o nível de voo 350 na saída Puka. 350, perfil da Puka, 6140. 3602, Sam Recife, em 125, decimal 1, 933, decimal 25. Centro Recife, da 3602. Azul 4207, desce para 2000 pés, que negar 1017, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. 2017, autorizado LS, aporte estabilizado 207. Sobre Salvador, Xaler, 6140, passa 470. Gostaria de coordenar com o centro, voarmos na proa do Romeu Fox 018. 19. 219. Guarda o sinal 140. Guarda o sinal 140. Sinal 6738, dispara nível de voo 060, via chegada mar. Tribe 5595, autorizado decolagem de pista 10, vento 100 graus, 109. Força Aérea 2309, autorizado cruzamento no 028, parte militar. Cruzamento, 2309. Siga Romeu Alfa Bravo. 35595, decolado aos 52, time controle, frequência 119, decimal 8. 198, bom dia. Desparamento de voo 070, via chegada Mari. 070, via chegada Mari, 728. Receptor visual 4207. Azul 4207, complexo sinal, caminho torre noite desse momento. 26. Controle Salvador, Trip 5595, decolou na sua escuta da EL. Trip 5595, contato radar, chuva para nível de voo 160, saída da EL. 160 da EL. Confirme. Negativo, Gol 1738, número 3 na aproximação. Zona 98, pode estar, pedido para 2000 pés que negar 1017. Autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Gol 1738, pedido para nível de voo 050. 2017 para 2017. 0607732. Sena 6140, Sami Recife, em 125, decimal 45. Coluna 26, decimal 85. Sam 3602, Sam Recife, em 125, decimal 1 ou na 33, decimal 25. Projetado para o F7722. F7722, negativo, número 3 na aproximação. F7722. F7207, no solo F57, livre feito pela direita, chama solo 1219. Atenção, meu papatão, que mantém as condições de voar de 1.500 pés, eu passo na rotatória. Salvador, 4207, ligou. 4207, Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette, pronto. Gono 738, sua pode estar por 2000 pés, que negar 1017, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Pode estar por 2000 pés, que negar 1017, autorizado sinal LS, desce para nível de voo 050. 050, 5722. André do 98, complexo final, semi torre 18 desse momento. Salve 3198, continua a aproximação, cheque sua esposa. Você manda pro 1, né? O 4207? 01. Goma 738 com a permissão. É isso, Goma 738. Goma 738, para interceptar o curso do localizador, direita na 070. Pode 75722, informa o tráfego 1 hora, 8 milhas, é um Boeing 738, cruzando 035 para 2007. 75738, tem o tráfego à vista, está reduzindo. Web 5722, desce para 2007, Senegal no 017, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000 no 017, porta estabilizada, 5722. Prossiga, Romeu Papatão. PAB 2, fragmentar com torre, 1-8 e meia dúzia. Fólogo 1-2 e meia dúzia. Voo 1-6-6-8, continua sua aproximação, aguarde pista livre para pouso. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, Pulca, transição Aracaju. Controle 1-1-9, decima 8-0, transponder 5-5-0-6. Qual que é o transponder, né? Sim, eu sugiro aí para reingressar no corredor para o 075. Nesta prova você está mantendo em posição, você interfere na final da pista 1-0. Feito, Oro, Tatango, está ouvindo agora a prova. Afirmativa, na proa sugerida, o senhor tem condições de manter-se em condições visuais? Afirma, condições visuais, não vou levantar. Então, curva esquerda e reingresso nos corredores. 295, está me recinto no 25, decimal 1 ou no 33, decimal 2. Tá no ILS, estabilizado 5728 da ordem. Abdete 5728, complexo final, está me torrendo no 8, decimal 20. 186, 5728, obrigado, mais. Salvador, WebJet 5728, bom dia. WebJet 5728, continue essa aproximação, cheque fim de pouso, aguarde pista livre. Guardando 5728. Romeu Catatango, direita 116 na proa da rotatória. Alô, Catatango, direita agora, proa da rotatória. Catatango vai mudar o Catatango. Sente, Sam, estou rindo noite do sinal 6, Romeu Catatango. Catatango agora, no outro campo, Romeu Catatango. Papatango, correu Papatango, reporte 3 milhas da final. Voltará a presilha da final, rodou Papatango. Gol no 738, no solo ao 07, e vez pela direita, chame solo frequência 1219. Web 5728, cheque tem de pouso, autorizado pouso pista no 0, vento 080 graus, 10 nós. QNH 1017. Tá baixado e travado, tem livre pouso, 5728. Muito bom, bom dia, eu vou no 738. Uno 738, Alfa Juliette 09. Alfa Juliette 09, bom, 738. Vamos 270, desse Paraná de voo 050 na chegada bomba.